Hoje é dia 4 de julho de 2021 e este é o episódio 150 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Como estás? Eu estou fecholas, pá. Estou super contente porque estamos aqui a marcar um número muito redondo de episódios. É, 150. Exatamente. Centena e meia. Exatamente. E fazemos mais um ano e um mês que começamos o podcast. É isso. A gente nunca se lembra do aniversário. Lembramos sempre só no mês seguinte. Começamos em 2017, portanto, quatro. Já são quatro. Que horror! Que horror é porque, atendendo a que nós há um ano que fazemos 52 episódios por ano, significa que nos primeiros anos aquilo foi uma vergonha. Primeiro ano, tivemos. Primeiro ano, às vezes saíam por mês. Ainda não ganhávamos ordenados charutos, ganhamos agora, portanto podíamos publicar e gravar só quando nos apetecia. Éramos nós que editávamos. Isto vai ser um episódio. Isso, ainda fomos nos primeiros dois anos. É um episódio muito saudosista. Nos dois anos e pouco. Ainda éramos nós a editar, só daí para a frente é que o senhor podcast tomou conta e vocês, de certeza, senhores ouvintes, senhores e senhoras ouvintes, de certeza que notam a diferença entre nós editarmos e o senhor podcast. Duas diferenças fundamentais. A primeira há de ser na qualidade do produto final, quero acreditar nisso. Uhum. Até porque há 4 anos... tínhamos mais dinheiro na nossa conta, porque entretanto fomos torrando guita em equipamento de áudio também, de captação, de gravação, às vezes de duplicação, uma parvoíce, mas pronto. Mas a primeira é de facto a qualidade do produto final e a segunda é também os prazos, ou seja, nós gravamos num dia e muitas vezes, senhor podcast não brinca em serviço, 24 horas depois já está o episódio pronto a ser publicado. É verdade. O homem é uma máquina. O homem não, o senhor é uma máquina. Exatamente, o senhor. Mas pronto, mas hoje é 4 de julho. É dia que os americanos fazem um churrasco, se não estou em erro. Exatamente. Tu fizeste o teu churrasco também à americana ou não? Olha, por acaso fiz umas petadas, mas não tenho nada de frango. O sosso de americana tinha de ser qualquer coisa de vaca, portanto. E de certeza que foi no fogão da cozinha, portanto também não conta. Não foi, foi num grelhador, foi num grelhador elétrico, que eu não tenho hipótese, quer dizer, hipótese tenho, eu não quero andar a pintar a varanda. Malta que tem aqueles grelhadores de gás, aqueles grelhadores de gás são muito poupadinhos em termos de fumes e não sei o quê. Sim, sim, eu tinha que andar a fazer uma instalação de gás nova. Não, porque ele leva uma bilha. Ah, é uma bilha? Levas uma bilha, que tem umas rodinhas. Se for para pôr na varanda, pronto, é uma chatice. Quer dizer, é uma chatice, não, não tens muito para para mexer. Mas aquilo é um carrinho, tem uma bilha de gás ao lado e aquilo é fogo à peça. Pensar nesse caso. Sabes que eu fui muito tradicionalista. Durante muito tempo, para mim, grelhador tinha que ser a carvão ou com lenha e carvão, pronto, e seria isso. E esses grelhadores a gás sempre me soaram muito a batota. Mas olha que quando vi um a funcionar, eu disse: olha, sim senhor, está aqui é uma batota, mas é uma batota bem esgalhada, atenção, aquilo é quase uma cópia fiel da Mona Lisa, mas pronto. Assim, o carvão dá sempre um saborzinho extra, é verdade, mas é um saborzinho que te faz mal à saúde, que te dá cancro. E portanto, então? É uma opção. Ora, o que não dá cancro é o Godot, que é uma das coisas que eu andei esta semana a olhar, porque falei dele há pouco tempo por causa de um jogo no Ubiports, e ouvi esta semana passada o Wimpy a dizer que se está a dedicar ao Godot, está a fazer um jogo em Godot. Sim. E por acaso fui olhar outra vez para a Open Store, a loja de apps do Ubuntu Touch. E vi que há mais um jogo já com Godot, e há também uma demo que é também utilizada para testar a performance dos dispositivos. Portanto, há um crescente número de jogos com Godot, o que é fixe porque é, na minha opinião, a melhor framework e o melhor game engine em software livre e para Linux, sim. Ok, não tenho opinião, portanto vou confiar na tua. Não é a minha também, frameworks para programação de jogos, isto é uma framework específica para jogos, não é? Sim, sim, sim, só para jogos. Pá, sim. As frameworks já não são provavelmente uma especialidade minha. Específicas para programar jogos, man, já estou fora de campo. Pá, que sejam software livre, os jogos mais fixos graficamente que eu vi, graficamente e sonoramente que eu vi em Linux, são todos com Godot. Ok. E esta é a minha medida, porque também não é uma área que eu domino. Quem me quiser pôr em causa, sim, ponham, sim, claro que mas sim. Ponham em casa mostrando-me um jogo com uma framework software livre melhor. Ponham-te em causa com evidências, faz favor. É, sim, mas isso, sim, é isso. Depois fazemos uma comparação. Exatamente. Jogando. Temos um e-mail, temos Telegram. Posso dar o número de telefone do Constantino, que é o 96, dê só um instante, e vocês podem usar qualquer uma dessas vias. Se é para o meu ajudar ao Constantino, eu facilito-vos a vida, até vos arranjo a morada do homem. Mas o número de telefone de casa para ligar é às 3 da manhã. Mas pronto, mas eu até, lá está, até que algum dos nossos ouvintes ou se chegue à frente com a devida contestação documentada, eu vou alinhar com a tua convicção e vou dizer que sim senhor, olha, parece-me que o Godot é de facto uma excelente escolha, Diogo. Bem, e mais? Fica a notar essa promessa de solidariedade. Olha, andei a brincar também um bocadinho, porque vi que uma das, já me não lembrava, mas uma das coisas que foi anunciada para o Windows 11 foi que suportava aplicações de Android. Em particular, aplicações de Android vendidas na loja da Amazon. Da Amazon. Okay. Exatamente. O que me fez lembrar que é perfeitamente possível correr aplicações de Android em Linux. Ok. E isso faz-se com o Unbox. Então resolvi, olha, será que o Unbox ainda funciona? Melhor ainda, o Unbox corre no Impish. Eu agarrei a minha VM de Impish. Yeah. E fui instalar o Unbox. E sim, simplesmente funciona. O que é que instalaste? O Unbox via Snap. Sim, está bem, mas depois o que é que instalaste dentro do Unbox? Assim, isso é que faz já vai, já lá vamos. Pronto, é isso. O processo de instalação que está descrito no site está um bocadinho desatualizado. O kernel já não, que vem com o Ubuntu, já não precisa de ir buscar um PPA a módulos extra, ok? Certo. Aqueles módulos já fazem parte do kernel, vocês precisam, no entanto, de os carregar, isso precisam. Portanto, fazer o mod probe desses drivers e depois é só correr o Unbox, que aparece lá uma entrada no vosso menu do Ubuntu. E podem instalar APKs. Eu instalei o F-Droid porque ele não vem com nenhuma loja, e instalei o AntennaPod, que é uma aplicação, um podcatcher para software livre para Android. Notas sobre isto: a versão de Android que vem com o Unbox é já antiga. Antiga, qual antiga? É um set qualquer coisa, com um patch set bastante antigo também. Yeah. Okay? Julgo que é possível fazer imagens para incluir no container mais recentes. Eu não sei como fazer isso. Vou ver se descubro. Mas sim, pelo menos demonstra-se que é fácil. A performance, não, dentro de uma VM com pouca RAM, obviamente não ia ser excepcional, mas eu já corri nativamente e é perfeitamente aceitável. Acho que corri sempre em VMs, aliás, estou aqui a pensar, acho que corri sempre em VMs, mas mesmo assim é uma performance perfeitamente aceitável. E se tiverem curiosidade de ver como é que é instalar. Pronto, já sabem que a única coisa que não precisam fazer é instalar os PPAs, mas têm que carregar os módulos. Calma, isso para Impish, e se eu usar 20.04? Fossa. Mesma coisa? Sim, eu acredito que eu acho que só em os 19, acho que ainda era preciso. Okay. Mas 19.04. Fixe. Mas confirmem. Podem pôr o PPA, ele não tem. O PPA também não existe para todas as versões, ele vai dar barraca, e também pode recusar-se a instalar, e depois vocês tentem, se não der, tentem só carregar os módulos. com o modo Pro. Aliás, podem tentar ainda antes de fazer isso a tralha toda, fazer o modo Pro aos drivers e estão a funcionar. O Snap do Nbox usa a versão mais recente do Nbox. Traz-te a versão mais recente do Nbox. Ou seja, não há uma versão mais recente do Nbox, tenha um engine mais recente. Não há. O Nbox só é distribuído com Snap. Ok. Não é distribuído com a... Porque, de facto, usares Android 7, há duas limitações que eu vejo aí. É muito bonito e, por acaso, não é muita, mas tenho alguma curiosidade. Não está de todo na minha lista de prioridades, nem nas primeiras 10, nas primeiras 20. Mas, quando alguém anuncia, porque eu também não fui indiferente a isso, quando alguém diz que o Windows vai correr aplicações do Android, é preciso... E eu tive as mesmas dúvidas que tive quando ouvi falar no Unbox a primeira vez, que é, ok, vai correr, instalar uma APK, ok... Acredito que seja uma coisa que até se consiga fazer. A forma como essa APK ou como essa aplicação depois corre é que é o Tanas. Portanto, se tu queres, por exemplo, instalar a aplicação do MBWay, em que tu tens, e eu falo do MBWay porque poderá ser uma coisa muito útil para tu teres no computador e não teres apenas no telemóvel. Agora, isso há de depender certamente dos serviços do Google. Acho que tem que instalar isso na Play Store do, como é que se chama lá, a loja de aplicações do Google. E a questão tens que ter determinadas certificações, pois, e mais essas aplicações usam frameworks do Google que querem que o dispositivo seja certificado. Exatamente. Blá blá blá blá, blá. Pronto, esse tipo de coisas à partida eu diria que não serão possíveis. Ficarei surpreendido positivamente se forem, mas eu não apostaria nisso. Pronto, é porque a tal história dizer que corre aplicações de Android, ok, é fixe, check, mas depois tu queres ver as aplicações que de facto tu achas como significativas. Outra que me estou a lembrar também é, no caso do Telegram, não será problema, porque tu, tendo o F-Droid, vais buscar o Telegram ao F-Droid, mas uma coisa que acontece, e acho que acontece tanto no Telegram como acontece no WhatsApp também, que é... eles serem um bocado avessos a clientes da treta. Parece que há uma série de clientes da treta. O Telegram tem alguns e o WhatsApp tem outros, com umas funcionalidades diferentes ou com umas, um aspecto diferente. Aqui lá tem algumas diferenças. Eu não sou conhecedor. Não sou conhecedor a fundo dessas aplicações. O WhatsApp costuma bloquear o cliente de terceiro. Pronto, exatamente. Portanto, essa será certamente outra limitação. Porque quando a malta me diz, quando eu falo do Telegram... Mas o WhatsApp é uma das aplicações que as pessoas tipicamente usam para correr... correm em inbox. Diz? O WhatsApp é uma das aplicações que as pessoas tipicamente correm em inbox. Aliás, é uma das utilizações mais frequentes mesmo em quem usa inbox em Ubuntu Touch. Acredito. E há várias pessoas a usar. E aquilo não é aplicação não bate na trave? Não, okay. Mas usam a aplicação oficial, atenção, não usam terceiras partes. Mas para usar a aplicação oficial tem então que ou ir buscar o APK por portas travessas ou tem que instalar a loja de aplicações do Google? Não sei como é que é. Ok. Isso eu nunca perguntei. Sei que o Costales tem um vídeo disso. Certo. Portanto, espreita o YouTube dele. Ah, não. Que... Não é uma prioridade, lá está. É só uma curiosidade e uma. Sim, e então, o meu papel aqui é também fazer algumas perguntas para também tornar este conteúdo mais informativo para quem nos ouve. Porque não me faz sentido. Agora, lá está, quando tu falas e quando tentas de alguma maneira. Quando as pessoas te perguntam e perguntam-me com alguma frequência porque é que raio eu prefiro o Telegram ao WhatsApp, eu normalmente tento não falar. Em questões de filosofia ou de princípios, falo mesmo só numa questão de funcionalidades. E a primeira coisa que eu digo é que eu consigo utilizar muito facilmente o Telegram no computador e no telemóvel em simultâneo. E não tenho que estar. E as pessoas respondem-me com o WhatsApp também. E eu respondo que para o WhatsApp, não sei se estás conhecedor disso, mas tu tens que ter um instalado num dispositivo que tem que ser um smartphone, porque acho que nos tablets também não dá para instalar o WhatsApp. Tem que ser um smartphone e depois ele digitaliza um código QR no teu computador, no teu browser, e aquele tab, aquele separador, fica-te afeto ao WhatsApp web. Agora, se por acaso ficares sem bateria no telemóvel, chapéu. A ligação cai. Exatamente. Ou se, de vez em quando, também a sessão, aquilo deve ser um cookie qualquer, que deve expirar, e a sessão de vez em quando também tem que ser renovada. É completamente diferente teres um cliente do teu software instalado no teu computador e a funcionar, assim, independentemente do teu telemóvel. Tu nem sequer tens de ter telemóvel para o fazer. Mas pronto, que é outra coisa que vai acontecer para quem tem o Unbox, que é, tu tens o Unbox, tu instalas o WhatsApp dentro do Unbox e não podes ter o WhatsApp em dois dispositivos ao mesmo tempo, senão estou em erro. Portanto, só ou tens de um lado ou tens no outro, portanto não consegues sincronizar, que é outra coisa que eu, a mim não me faz sentido. Sim. É demasiado limitador. Sim. Portanto, é bizarro. É, para mim é, lá está. Eu, depois eu falo disto e as pessoas dizem, olha, sim senhor, pois é, e depois falo nos attachments, nos anexos de giga e meio, comparativamente com os 10 megas ou 25 megas ou que é do WhatsApp, que é ridículo. Por isso é que depois a malta usa o WhatsApp para conversar e o e-transfer para mandar fecheiros. Eu digo assim, mas tu podias fazer tudo no mesmo sítio, podias conversar num aplicativo e mandar fecheiros até 1,5 GB, parece-me bastante aceitável para a maioria dos casos. E escusas-te com e-transfers e serviços terceiros e não sei o quê, mas pronto, mas é só isto. Agora, de resto é porreiro. Agora, aquilo que acontece no Unbox é mais uma vez aquilo que acontece com o Ubuntu Phone e com outras coisas, que é preciso que cada pessoa veja se os seus aplicativos ou se as suas necessidades são respondidas com o Unbox. Não é uma solução definitiva e útil para toda a gente. Exatamente. Assim como não será aceder à loja da Amazon. Pronto, eu isso nem sei o que é também, pois. Não sei como é que isso acontece. Outra coisa que eu fiz foi assistir ao Floss Weekly de fevereiro deste ano, com o Steve Sagan do OBS Ninja, Video Ninja. Sim. E aprendi um bocadinho sobre a história do software e também sobre os planos do Steve para tornar o projeto sustentável. Ok. E então? É interessante, ele estava pelo menos em fevereiro a pensar em criar algumas funcionalidades adicionais que se fossem um serviço, como por exemplo não ter ligações peer-to-peer, mas ter ligações a um servidor para permitir fazer escalar as salas. O Joel falou disso aqui. E coisas desse tipo. Faz parte dos planos do Steve. Yeah. Ou pelo menos em fevereiro fazia parte dos planos do Steve fazer algo desse tipo. O mercado continua a funcionar e por isto está para durar, porque isto ainda não há fia à vista. Ninguém tem coragem para voltar aos eventos presenciais. Eu falo de eventos, não estou a falar dos encontros da comunidade, estou a falar de coisas pequeninas, estou a falar de eventos. Por exemplo, o evento Linux volta a ser online. A FOSDAM do ano que vem, vamos lá ver, em fevereiro do ano que vem, se já vai ser presencial ou não. Acho difícil, honestamente. Juntando gente de todas as pontas do mundo, eu acho difícil que eles queiram correr. Porque neste momento é preciso coragem para juntar um número significativo de pessoas no mesmo sítio. O único evento que eu conheço na nossa área que vai ser presencial, isso é o B-Sides. Vamos lá ver, não é? Cá em Portugal. Vamos ver. Eu também lhes disse, porque conheço gente da organização. Vocês são ousados, espero que corra tudo bem, boa sorte. Eu vou ficar em casa. Mas pronto, mas isto para dizer então que uma vez que os eventos presenciais ainda estão longe, pelo menos, de estabilizar como eventos presenciais, portanto, ou não se fazem, ou os que se fazem estão-se a fazer online, poderá ser um mercado interessante para vender serviços associados, não é? Para o OBS Ninja, poderá ser uma excelente aposta para quem quer organizar eventos online. Sim, sim. Bem, adiante. Outra coisa que eu fiz, e já foi hoje mesmo, foi ouvir o segundo episódio série do Linux, do Linux Tech, sobre a manipulação feita pelos social media. No primeiro episódio o André fala dos riscos para os indivíduos e para a sociedade e da forma como as redes sociais tentam manipular-nos com truques de todo o tipo. Para nos manter constantemente ligados e a interagir e a partilhar o mais de nós que for possível. E neste segundo episódio ele fala de formas de nos protegermos e o que é que a gente pode fazer individualmente para nos proteger. Ele não fala coletivamente, mas isso também é outro, uma problemática um bocadinho diferente. Eu recomendo a todos que vão ouvir, estão dois excelentes episódios do Linux Tech, um bocadinho diferentes do resto dos episódios todos do Linux Tech, mas estão mesmo muito bons. Não sei se também gostaste. Aquilo vem na extensão, certamente. É um contrassenso, porque aquilo vem no seguimento, certamente, de um documentário da Netflix. Portanto, tu falas da manipulação de uma rede social e tens uma Netflix por trás que faz também o seu papel na manipulação dos seus utilizadores. Mas pronto, adiante. Eu tenho algumas perguntas que te quero fazer a ti, que é... e depois podes devolver as mesmas ou fazer outras. Tu és uma pessoa extremamente cuidadosa com aquilo que partilhas, com os serviços que utilizas. No entanto, eu conheço, tem 3, 4 redes sociais, umas mais redes sociais que outras, mas conheço-te para aí em algumas redes sociais. Como é que tu, ou seja, como é que tu geres isso e como é que tu, ou seja, como é que tu geres as tuas preocupações em termos daquilo que partilhas e daquilo que ofereces e a tua utilização, até bastante, eu vejo-te bastante intenso, por exemplo, no Twitter, dependendo das alturas do ano ou da altura do mês, não sei como é que é, vejo-te também com alguma atividade no Facebook. Eu posso estar a ser injusto porque eu estou, neste momento, eu cada vez utilizo menos, mas de vez em quando, quando tropeço e quando esbarro, vejo coisas tuas, por isso depreendo que és ativo, poderás corrigir-me. No Twitter não, és assumidamente um gajo... No Twitter, sim, sou muito ativo no Twitter. Ferves muito no Twitter, no Facebook dá-me ideia que sim, mas talvez não. Depois também tenho recebido algumas notificações tuas de publicações ou de partilhas que fazes no LinkedIn também. Sim, tenho partilhado algumas coisas no LinkedIn. Exatamente. Normalmente coisas que outras pessoas já partilharam e que eu acho que são interessantes. Certo. Não são tanto coisas sobre mim. No Facebook não sou ativo. Uso o Facebook basicamente para fazer tracking de aniversários de pessoas. e para fazer gestão de páginas de comunidades que eu faço parte. Ok. Já não partilho nada meu há muito, muito tempo no Facebook. E no Twitter também não costumo partilhar coisas da minha vida privada, nem onde estou, nem para onde vou, nem com quem estou. Só quando estou em eventos públicos é que eu partilho esse tipo de coisas. Certo. Eventos, por exemplo, da comunidade Ubuntu, coisas desse tipo. E de resto utilizo mais para fins de ajudar, para conversas sobre política, para conversas sobre software livre, sobre direitos digitais e para ajudar a divulgar mensagens à volta destes temas e do Ubuntu também. E também para gerir contas ligadas a estas coisas. Certo. E a minha utilização é muito isso. Não uso tanto para... Pessoalmente. Não é um fim pessoal e muito menos privado ou íntimo de alguma forma. Ok. Tens isso em dispositivos ou usas apenas no browser? Só uso em browsers. Sempre? Seja o que for. Tudo. Sim. Só uso em browsers. Nos teus telefones não tens... Nunca acedes a esse tipo de... Nos telefones tenho no browser do dispositivo. E uso tanto num como no outro, mas há alturas do dia que eu faço questão em não usar. Ok. Porque? Porque acho que faz bem ter alturas de dia em que há limites. Ok. E de tempos a tempos faço uns dias de interrupção também. Em todas? Mesmo no Twitter. Embora no Twitter tenha feito menos, mas sim. Quando vais de férias não te ficas a coçar todo por estares uma semana sem ir ao Twitter, por exemplo? Quando vou de férias, a maior parte das vezes vou para sítios em que conseguir ligar ao Twitter é um feito. Portanto, eu conseguir... Pronto, mas podias ficar tipo a ressacar, tipo, é preciso ver o que é que se passa, não, ou preciso... Não, ficou aquela cena por responder... Não fico. Posso é, quando tenho neto outra vez, aproveitar um bocadinho para olhar para aquilo e... Mas não... Eu faço estas interrupções de tempos a tempos, precisamente... para não ficar demasiado ligado, agarrado às coisas. Sim. Ok, parece uma boa estratégia. Mas olha, eu faço utilização do Facebook, acho que já partilhei aqui. Eu aqui há uns tempos decidi fazer uma experiência. Eu descobri que o meu telefone, não deve ser o único, eu falo do meu telefone porque é de facto o telefone que eu utilizo, mas há muitos que devem fazer isto. Mas eu descobri que o meu telefone tem uma coisa gira, que é tu poderes limitar aplicações por tempo. Sim, ou seja, isso é uma funcionalidade que a Apple, quer o Google introduziram aqui há uns tempos nos sistemas operativos. Eu fiz, ou seja, eu tinha alguma curiosidade e escolhi. Eu não uso o Facebook, a aplicação do Facebook, uso a aplicação do nem lembro como é que ele se chama, mas uso um daqueles encapsuladores que se encontra no F-Droid. Pois as mensagens não funcionam e mais não sei o que, mas eu também passo bem sem elas. Mas decidi controlar essa aplicação e dar-lhe 15 minutos por dia. 15 minutos. E olha, chega e sobra. Aliás, há dias em que são 0 minutos de utilização. Depois aquilo, chegas ao final da semana e tens um relatório, não é das aplicações que limitaste, tens o relatório das aplicações. E é cíclico, que o tempo onde eu passo mais, as aplicações onde eu passo mais tempo no meu smartphone são o aplicativo de e-mails e o aplicativo e o Telegram. Portanto, é sempre Telegram e Fair Email, são sempre as duas aplicações que estão no topo. E parece-me, ou seja, não estou a dizer que toda a gente tem uma medida de 15 minutos, acredito que para algumas pessoas mais 15 minutos não chegam. Para outras pessoas, se calhar, 15 minutos, perguntam assim, mas por que não 5? Eu, se calhar, com 5 também me safava. Mas pronto, mas 15 parece uma boa medida para mim, e há uma coisa que eu faço religiosamente, que é abro o Facebook uma vez por dia, se for dia útil, porque é lá que eu vou ver os menus dos restaurantes aqui à volta. Ou seja, o que é o prato do dia ali, acolhi, que é para depois escolher onde é que, ou seja, quando vou almoçar, para não estar na Então aventura tens de e na ensinar, surpresa. Portanto, eu tens de quando vou já sei o ensinar. que é que vou comer normalmente. Desculpa. Sabes, se estes restaurantes, antes os restaurantes tinham sites e tinham, alguns tinham feeds RSS com essas coisas. Isso é que era. Isso é que era, Mas não era? Eram pronto. bons Mas agora tempos. já ninguém Eram tem. Tu bons os vais ao tempos. TripAdvisor e não sei o quê. E quando tens lá o website, muitas vezes o website vai para a página do Facebook. Quer se queira, quer não, continua a ser uma ótima forma de partilhar estas coisas dentro das plataformas. Malta mesmo queira virar para o Instagram, está tramada, porque no Instagram precisas ter lá uma fotografia, depois o texto não fica direitinho, e depois aquilo é mais limitador. Mas olha, foi a estratégia que eu encontrei. E então, pá, normalmente ali 10h30, 11 horas, 11h15, 11h30, digo assim, deixa eu ver o que é o almoço hoje. E então vou abrir para ver o que é que anda a ser servido aqui nos arredores. Mas de resto, não, passo bem, passo muito, aliás, passo muito, felizmente, passo muito bem sem, eu diria, sem qualquer rede social. Acho eu, estou-me a lembrar delas. Mas Porque olha. acho que tenho um pé em várias, em mais do que tu, mas conforme ponho lá o pé, tiro Possível. de lá na boa. Continuando neste tema, mas cumprindo a minha promessa de falar das extensões de Firefox todos os E episódios. lá! Estamos com pressas, com promessas a serem cumpridas neste podcast. Não estou Exatamente, a compreender. é verdade. Quero mencionar um dos containers que. Um dos containers, umas extensões que o André Paula também mencionou no Exatamente. podcast dele, E que nós que é aqui já o. nos E que nós fartámos de. muitos. E que achamos que é essencial, aliás, e que Firefox para sem mim isto não faz com que. existe. Aliás, eu até achava que isso era built-in no Firefox, mas já percebi que não. É uma funcionalidade do Firefox. Que depois isto é uma adiciona uma camada em cima para gestão dessa funcionalidade. Estes multi-account containers. E é isso, é a extensão de multi-account containers. Outra que também usamos e que também é muito útil para ter containers descartáveis e temporários é o Temporary Containers. E acrescentaria eu que há Peraí, outra. não avances. O Temporary Containers é uma coisa ótima que faz com que de cada vez que abres um tab, estás num container novo. O que poderá, para as malta mais distraída, poderá ser complicado, porque se tu queres manter uma sessão num site ou queres abrir a tua sessão do Gmail não sei onde, depois queres ir ao YouTube noutra tab, tens que iniciar a sessão novamente. Mas para quem dá valor Mas ao eu tinha isolamento, ideia que dá para abrir dá, também dá. Mas no é, mesmo mas não, lá container. está, mas é o conforto que tu tens de abrir uma tab e saber que estás num container novo, saberes que tu quando entras num site podes dizer aceito os cookies todos, vá, está ótimo, porque eu quando fechar este separador aquilo vai tudo à vida, e quando abrir o separador ao lado os cookies de um não conversam com os cookies do outro, portanto está tudo bem. Eu comecei a aceitar e a despreocupar-me mais com algumas perguntas que respondia quando entrava nos sites, quando passei a usar este add-on do Firefox, este Temporary Containers, porque de facto é ótimo. De vez em quando tens que fazer manoscas para conseguires ou abrires no mesmo container, ou então, muitas vezes, quando tu clicas no aqueles links onde tu clicas e abre-te um separador ao lado, também te mantém o container para garantir continuidade. E o que eu faço às vezes é vou lá, abro noutro tab e depois lá visito o site que eu quero. É a forma preguiçosa que eu encontrei para resolver o problema. Também podes dizer para ele abrir sempre no mesmo se for Lá está, mas aí é mesmo complicado. domínio. Tu queres Mesmo domínio. no meu caso e no teu será igual. Tu que quando vais ao YouTube, numas vezes és podcast Ubuntu, noutras vezes és Diogo Constantino, noutras vezes és outra coisa qualquer. Por acaso sou E sempre podcast do mundo. mas pronto, mas é, mas pode ser, ou seja, o mesmo site tu podes querer. Então, se calhar expliquei-me mal. Quando vais à Apple Podcasts, que é uma prática que eu sei que tu tens, umas vezes és Diogo Constantino do podcast não sei do quê, outras vezes és o Diogo Constantino do podcast Y e por aí fora. E esses, há certos sites que é complicado dizeres que queres abrir o mesmo container. O que tu podes Sim, esse não dá. fazer é abdicares do temporary container e criares um container, dás-lhe uma etiqueta, imagina, podcast Ubuntu Portugal. E tu podes, mesmo que não queiras abrir sempre aquele site naquele container, dizeres eu quero reabrir este site no container X e ele desloca-te do container temporário que criou Exato. para o container específico onde tu tens e onde tens as tuas cookies e as tuas sessões que queres usar para aquele site. Certo. E para ajudar a gerir isto tudo, há ainda outra extensão, que é a C Containers. O que é que ela faz? Ela, na barra Essa lateral eu não do conheço. browser, ela põe-te a lista de containers que tu tens. E se tu quiseres abrir uma tab num dos containers, carregas lá no botãozinho de mais. Se quiseres ver que tabs tens abertas em que container, carregas, se por exemplo tem um container bancário, chegas lá, carregas onde diz container bancário e ele mostra-te as tabs que tem abertas para o container bancário. Fixe. E isso ajuda a encontrar coisas e torna mais fácil abrir uma tab nova num container que tu queres. Ok, eu tenho, lá É está, muito eu tenho prático isso. o grupo tabs ou o grupo folders ou como é que se chama aquilo, mas isso aí é um complemento com sidebar. O sidebar pode ser interessante, especialmente para quem tem ecrãs grandes. A sidebar pode ser uma coisa muito interessante. Exatamente. Vou ver. Recomendo. E extensões, hoje é tudo. É sério. Aguardem pelo próximo episódio. Então e mais? O que andaste a fazer esta semana, Diogo? Ainda não te Esta calaste, semana foi pá. só isto. Esta Só. semana foi só isto. Só isto. Agora é. Sim. Portanto, agora resta saber o que é que andaste tu a fazer. Olha, então é assim. Primeiro tenho que dizer que ainda não publiquei, pelo menos à data que estamos a gravar isto, e isto serve para quem está a ouvir agora os patronos, ainda não publiquei o episódio da semana passada. Para quem está a ouvir isto na altura certa, que eu espero que seja na próxima quinta-feira, o último episódio saiu ligeiramente atrasado. É assim que eu quero que seja, é assim Ligeiramente. que eu quero que fique para a posteridade. A questão prende-se com, e a culpa é totalmente minha. Tipicamente, o Diogo, para quem não conhece aqui a dinâmica, o Diogo faz a pré-produção e eu faço a pós-produção, é mais ou menos assim. Portanto, a publicação normalmente toca-me a mim. O que é que acontece? Nós temos tido, e é também uma explicação que não sei se já falámos aqui ou não, mas por razões que nos ultrapassam, a Rádio Zero tem estado com os seus servidores em baixo. O que nos impossibilita não só de passarmos às quintas-feiras às 22h03 e aos domingos em repetição durante a manhã, porque ele está em baixo, portanto não transmite, mas também ficamos privados de poder sequer fazer o envio do ficheiro para que possa ser transmitido naquela altura. O que acontecia mentalmente, isto não quer dizer nada, porque eu podia fazer o resto de tudo e fingir que a plataforma da Rádio Zero estava perfeitamente funcional. Mas aquilo que acontece é, em termos do meu esquema mental, no momento em que eu não tenho que, aquele dia, aquela hora, enviar o ficheiro para ser transmitido na rádio, eu, e a palavra certa é desleixo-me, portanto aquilo passa, e eu digo, pronto, então faço depois. E o faço depois, em vez de ser quinta-feira às 10h45, normalmente 10h45 da noite, que é a hora que sai no nosso feed e que sai no YouTube também, passa sexta, passa sábado, passa domingo, muito facilmente. E isto liga, portanto, e daí que já estou a fazer aqui o meia-culpa, portanto podem-me espetar facas se quiserem, mas isto liga com outra questão sobre o que é que eu andei a fazer. Há duas ou três semanas que eu não falo, não acrescento nada aqui nos pontos em termos tecnológicos, e esta é mais uma dessas semanas, porque, e aqui é outra coisa que para nós percebermos aqui um bocadinho o que é que está a acontecer. Eu sou um grande defensor, e isto é a parte das outras cenas do podcast, não é a parte do Ubuntu nem do software livre, mas eu sou um grande defensor de comprar coisas naquela loja sueca que não nos patrocina, coisas de mobiliário e afins, e tenho muito gosto, e até acho que é terapêutico, montar esses móveis quando chegam a casa. Gosto bastante. Não que tenhas particular jeito ou não, mas pronto, aquilo é o que é seguires umas instruções, parafusas umas coisas. Sim. Desde que o armário, eu já fiz, desde mas o armário não tenha portas, mim. Está tudo bem, porque as portas é que são chatas de pôr direitas. As portas são muito difíceis. Exatamente. Gavetas é tranquilo, prateleiras é normal, e o resto também vai-se fazendo com paciência e tempo. O que acontece? Eu comprei uma série de coisas, e quando eu digo uma série de coisas, é uma série de coisas. Não o mesmo número de webcams que o Constantino tem na secretária, mas anda lá perto. Uma. Tem uma na secretária. Isto tem que ver com a conversa antes de começarmos a gravar. Agora, qual foi o problema? O problema é que eu cheguei à conclusão que, ao ritmo com que eu estava a montar as coisas, portanto as coisas chegaram cá, ao ritmo com que eu estava a montar as coisas, lá para dezembro eu ia ter tudo montado. E então fiz uma coisa que nunca tinha feito e que recomendo, que é contratar o serviço de montagem. O que faz com que tu, de repente, num período de, eu diria, 4 horas, estamos a falar de um gajo que é altamente especialista e passa a vida a montar coisas do IKEA, portanto não está a trabalhar e espera pelo fim de semana para montar coisas, portanto a vida dele é andar a montar coisas do IKEA, mais coisa menos coisa, e então o homem é uma máquina e em 4 horas montou tudo o que havia aqui para montar, mais coisa menos coisa, portanto foi ótimo. Nesta altura já agora é a parte da arrumação, não é? Arrumar as coisas naquilo que foi montado, algumas dessas coisas, mas isto começa a tender naturalmente para a normalidade. Eu te falo aqui em termos de ritmo das minhas tarefas. E qual é o problema? O problema é que vão-se meter as férias, portanto isto vai desequilibrar tudo outra vez, porque as férias são um ritmo muito particular. Mas isto para dizer que eu espero que até, pelo menos até agosto, estamos a tentar gravar episódios também para o mês de agosto, como fizemos no ano passado, mas provavelmente em setembro a coisa vai estar mais do que estabilizada e vai estar a correr sobre rodas, a ponto de eu não ter que estar a ter esta conversa de não tive tempo para montar móveis, porque é uma coisa que eu gosto de fazer quando tenho tempo, e não tive tempo para publicar o episódio, porque é uma coisa que eu também gosto, não gosto de fazer nem deixo de gostar, quer dizer, é uma coisa que já entrou no meu cotidiano da, eu diria, há uns anos esta parte, eu já faço esta Sim. parte há uns anos, mas pronto, mas de resto foi só isto, ando entretido em termos de, eu normalmente não falo muito em trabalho, mas entretido numa coisa que quero falar com algum pormenor, mas preciso de me organizar aqui algumas notas, que é na saída do, finalmente saiu a versão 1.0 do Terraform. Isto já foi há para aí 2 ou 3 semanas. O Terraform nós já falámos aqui algumas vezes, trouxemos até, se não me engano, ou pelo menos trouxemos o assunto, eu não sei se já trouxemos aqui o André Bassão alguma vez. Mas o André Bassão nunca veio ao podcast. Pronto, isto tem imagem, é uma chatice. Agora então com o vídeo deve ser mais complicado ainda. Mas na altura que ele fez aquele snap, isto já foi bem mais que 2 anos, digo eu. Talvez 3. E desde então até, lá está, para aí há um mês, não é isso? A versão do Terraform, apesar de ser muito utilizada, era sempre uma versão 0 ponto qualquer coisa, e finalmente saiu a versão 1, com inúmeras melhorias, mas que me tem obrigado também em termos profissionais a fazer aqui algumas melhorias e algumas adaptações no código que uso habitualmente, e quero trazer esse assunto aqui, mas não estou em condições ainda, portanto preciso organizar algumas notas e algumas, e algum conteúdo para que seja estruturado, mas provavelmente antes ainda do final do mês, vou falar de tudo aquilo que tem sido a minha experiência também na adaptação e naquilo que tenho feito ultimamente, que é upgrades, upgrades, upgrades de código de versões muito mais antigas do Terraform. Muito, muito bem. Portanto, seguimos com a equipa ao ponto seguinte. É, que é as notícias. E que quer começar com uma notícia, que é a EU Coding Week, e que se vai realizar muito em breve, e que vocês, se quiserem aprender a programar, têm uma boa oportunidade. Podem aproveitar as sessões de streaming que a Comissão Europeia vai realizar para aprenderem linguagens de programação como JavaScript, Ruby, Python, desenvolvimento web em geral, e se inscreverem, podem ainda juntar-se aos laboratórios e ter uma sessão prática com acompanhamento. Vou deixar o link para vocês nas notas do episódio e espero que aproveitem e que se cultivem um pouco mais. Tens informação, eu sei que isto é, chegou-nos muito recentemente, mas não sei se já leste com um pouco mais de atenção do que eu. Isto é para adultos, é para jovens, é para crianças. Assim, não vi indicação nenhuma sobre isso. Mas aquilo falava em férias, pelo que não sei se era um bocadinho mais virado para crianças. Estamos iguais Mas então. não tenho certeza. Ok. Portanto, vão ver, vão ver. Vão ter o link nas notas do episódio. Ok. Eu dá-me a ideia que isto é para, pelo menos para jovens, não sei se para crianças, mas para Jovens, jovens. Eu talvez. fui aqui ao site CodeWeek.eu e temos aqui, por exemplo, um link só para professores. Portanto, a partir disto será para professores e alunos. Ok. Notícia seguinte, tem a ver com o CNPD, que publicou uma nota informativa sobre a utilização de cookies. Ok. Eu não me lembro se já aqui falámos alguma vez sobre a minha preocupação com a utilização de cookies de terceiros, em particular de trackers Ah, pois é. Coisas desse tipo na administração pública em particular. Sim. Os particulares podem fazer as decisões que quiserem, têm suas escolhas. Eu posso não gostar ou gostar, ou gostar ou não gostar. Com a administração pública a coisa é um bocadinho É um bocadinho diferente. diferente, exatamente. Então, e a CNPD publicou então uma nota com alguns pontos que eu tento resumir ao essencial desta forma. De forma geral, aliás, as entidades que usam cookies terceiros, de acordo com a CNPD e com a lei, são responsáveis por esses cookies e pelo cumprimento da legislação e das obrigações todas dessas terceiras partes perante vocês. Ok? Portanto, se alguém utilizar um tracker qualquer, essa entidade que utiliza o tracker é responsável pelo cumprimento da lei por parte do tracker. Se não cumprir, não o podem utilizar, basicamente. Quem usa os trackers é obrigado a informar e é obrigado a pedir consentimento. Ok. Okay? Cookies terceira parte em geral, não só trackers. A CNPD também observa graves deficiências, e foi essa a expressão utilizada, no cumprimento das obrigações legais. Quando se utiliza cookies terceiros. E disse isto não em relação a nenhum caso em particular, mas disse que é uma observação geral que vê nos casos em que há utilização de cookies terceiros. E diz também que vai criar diretrizes e orientações específicas para a inclusão de cookies terceiros durante este ano. Diz ainda que a administração pública deve ter especial cuidado. Porque, em muitos casos, os serviços da administração pública só são prestados pela administração pública e são até, em alguns casos, os cidadãos são até obrigados a utilizar esses serviços online. E, portanto, devem haver especiais cuidados. Não sei se tens algum comentário Não, tenho. a respeito disto. Como é óbvio, tenho. Aliás, nós falámos aqui, à boleia da conversa e da consulta que foi pedida à ANSOL sobre aquela lei do bloqueio dos sites por IP, que nós falámos, já não sei em que episódio foi, mas aqui é. Curiosamente, um ouvinte veio perguntar-me hoje a mim em que também. Episódio é que... Deve ter sido o mesmo ouvinte pronto. E veio-me perguntar. Já lhe respondeste ou não? É que assim escuseu de ir ao próprio. Eu respondi, eu sei que a gente falou em mais que um, e num falámos intencionalmente. Um foi específico. E no outro eu não sei. Eu o intencional encontrei, e já fiz um grep. Sim, pronto, e fiz um grep às notas, exatamente. E disse que portanto, o outro tem de ser depois desse. Mas pronto, olha, está respondido. É menos uma preocupação para mim. Em relação a isto, lá está, e à boleia daquilo que foi. Essa consulta, a conversa depois andou um bocado à volta da polémica do Cloudflare, que era recente também na altura, entretanto parece que já foi esquecida, e a sugestão da ANSOL na altura, e foi aquela que eu fiz, que é, porque não criar-se uma, e porque aquilo que eu vejo aqui, e tentando ser aqui um bocado advogado do diabo, eu acho que parte destes portais vão buscar, e acho que é uma falha, mas é isso que é certamente isso que acontece, que eu assisti e tenho conhecimento de alguns que funcionam assim, que é, tu tens um portal da administração pública e esse portal tipicamente é feito por uma agência de comunicação. Essa comunicação está habituadíssima a pôr os trackers todos em todo lado, que tanto faz para um privado como faz para uma organização pública. Agora, quem pede o serviço... sobre isso. Quem pede o serviço, deixa-me só concluir, quem pede o serviço ou quem monitoriza a execução do serviço é que devia estar sensível e devia fazer as perguntas certas e devia fazer a análise correta daquilo que é o produto entregue. E é isso que, no meu entender, falha. Agora, a sugestão, e fazendo aqui hoje agora um bocado mais pela positiva, que as pessoas queiram saber se as pessoas visitam o site, a página do IRS ou do IVA, ou se visitam a página do IUC, ou, eu até consigo perceber, na perspectiva da administração de sistemas ou na perspectiva de administração do próprio portal. A questão aqui que se coloca é até que ponto é que a administração pública não pode fazer, ou seja, não pode criar plataformas da própria administração pública e que sirvam partilhadas todos os sites. Entre a administração pública. Exatamente, ou seja, tu tens, por exemplo, produtos como o Matomo, que é uma coisa, o antigo PIWIC, que é ótimo em termos de, ou seja, que faz aquilo que faz o Google, menos a parte maliciosa que o Google faz, porque tu alojas aquilo no teu próprio servidor, portanto és tu que és dono dos dados que são recolhidos pelo Matomo, e tu tens essa parte cookie de tracking, tens isso e conseguias suprimir isso muito bem com aplicativos. Haverá outros, eu conheço este, mas cumpre bastante bem o seu propósito. E há, tal como há nas cookies e nos trackings, existem soluções que podiam ser unificadas e que podiam ser globais e aplicadas transversalmente a todos os sites e a todas as plataformas da administração pública, mas que não existe vontade para que isso aconteça. O exemplo que foi dado na altura é um exemplo já bastante antigo e que caiu em desuso, que é aquela altura em que a FCCN equipou todas as escolas com fibra ótica e acho que foi a FCCN e que tinha, sim, ou uma subentidade da FCCN e que tinha foi também a RCTS da FCCN. Exatamente, e que à boleia disso e instalou também uma instância Moodle. Eu não sei onde é que ele estava, mas o que eu sei é que cada escola tinha um Moodle para poder utilizar e utilizava. Houve muitas escolas que utilizavam efetivamente o Moodle como apoio. Agora fala-se aulas presenciais, na altura falava só em aulas, não é? Porque não havia presenciais nem teleaulas, mas o Moodle era utilizado nem que fosse para poupar fotocópias na reprografia, portanto era porreiro para isso. Plataformas como essa e boas ideias e boas implementações como essa foram caindo em desuso, e notou-se depois o problema que é, lá está, o problema do tracking de organizações públicas é o mesmo problema que acontece quando tu tens alunos do ensino oficial que são obrigados a utilizar plataformas como de entidades terceiras, em que lá está, olhando para aqui, para aquilo que é o parecer da CNPD, o Ministério da Educação tem que se responsabilizar pelos dados que são recolhidos pela Microsoft, pelo Google, pela Cisco. A Cisco também tem uma plataforma. Já agora, a esse respeito, diz, a CNPD publicou uma outra opinião que eu esqueci-me de incluir, mas está aí listado como se fosse minha intenção, uma nota informativa também sobre a entidade reguladora europeia de proteção de dados estar a investigar vários casos de transmissão de dados entre a Europa e os Estados Unidos, incluindo no caso do Office 365, não lembro de outros, mas foi porque não incluí nas notas. Num próximo episódio eu vou falar um bocadinho mais sobre este caso. Sobre aquilo que eu estava a dizer um bocado, eu curiosamente implementei um portal para a administração pública. Eu não vou dizer qual é que é, okay. Até porque não tenho especial orgulho do resultado. É justo. E todos nós temos essas pequenas manchas no nosso percurso. E não tem muito que ver com a minha vontade, o resultado final, mas que tem que ver com as condições que me impuseram de vários tipos. Estava no caderno de encargos a utilização do Google Analytics e já não sei se mais alguma coisa. Ou seja, era imposição da própria entidade que pediu. Exatamente. Ok. Não, e é mais grave ainda. Uma coisa é vir agarrado e não saberes porquê, outra coisa é vir agarrado. Porque lá está, quem pede isso, eu acredito que seja um bocado aquele fenómeno de Zoom, que é, eu preciso de tracking e não sei como. Portanto, eu só conheço o Google, não conheço mais nada. E então pedem, então, é a única coisa que faz aquilo. Ali era porque já usavam antes e porque, não me lembro se não pagavam ou não tinham eles próprios uma solução alternativa que pudessem utilizar em iguais condições. Ok. Portanto, isto é claramente um caso em que deveria haver, na minha opinião pessoal, uma empresa pública na administração pública a fornecer este tipo de serviços a todas as entidades públicas e também a entidades privadas que o solicitassem. Concordo. Ou seja, até podia ser um serviço eventualmente pago para entidades privadas. Sim, nacionais ou estrangeiras. Exatamente. Não, parece-me bastante. Parece uma ideia vencedora. É preciso que haja vontade e que não aconteça como aconteceu aquilo que eu ouvi, que é dar como adquirido que o Office 365 é utilizado pelos deputados, porque sim, porque não existe uma alternativa, e que a Cloudflare é utilizada porque sim, porque também não existe uma alternativa, e é tudo muito normal. Uhum. Ou seja, quando este tipo de questões passam a fazer parte da normalidade, o resto do discurso torna-se mais difícil, a não ser que seja uma imposição, e uma imposição é sempre uma chatice. E que mesmo assim a imposição acontece, como aconteceu no RGPD, que é todos os privados têm que cumprir, mas a administração pública não precisa de cumprir. Sim, não, é preciso cumprir, mas não há castigos se não cumprir. É mais assim. Não precisa de cumprir, isso em português significa: se não há castigos, não precisa de cumprir, é fixe. Mas pronto, nem quero entrar aqui em discussões demasiado políticas, porque acho que não é este o sítio. Mas acontece o mesmo, aconteceu esta semana com um carro, não é? De alguém que gera os carros que circulam, entre outras coisas. E não sei se acompanhaste as notícias ou não, mas ou seja, quem deveria dar o exemplo e quem deveria ser um ser impoluto no que toca pelo menos à sua arte e mostra péssimas atitudes e péssimos exemplos, acho que isso é indicador de tudo o resto. Portanto, lá está, tu fazes, a CNPD dá-te este parecer e diz-te que vai aconteceu a mesma coisa com a CNPD com o Stay Away Covid, por exemplo, e o Stay Away Covid continuou, aliás, eu dei no outro dia, dei por mim. Stay Away Covid, a opinião da CNPD a respeito do Stay Away Covid não foi positiva, atenção. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Foi a opinião que foi, mas aquilo avançou na mesma. Sim, a opinião da CNPD não é vinculativa, atenção. Pronto, lá está. Então, para que é que existe? É só a malta que faz barulho. Sendo que, se tu tens uma entidade, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, a existir, devia ser tida em conta, acho eu. Ou então que se extinga. Uma coisa é tu ter associações. Não, porque a função dela não é só dar pareceres prévios, tem mais funções. Dos pareceres prévios, um governo fartou-se de ver medidas chumbadas pela CNPD e então resolveu remover essa parte de ser vinculativo. Pronto, percebes? A questão passa um bocado por aí, ou seja, se a entidade existe. Bora lá tê-lo em conta, não é? Porque associações, grupos de pessoas ou individualidades podem ter os seus pareceres, as suas opiniões e a administração pública pode ou não considerar essas opiniões como válidas. Agora, numa entidade como a CNPD, ter um parecer e não ser tido em conta é muito estranho. É como os estudos de impacto ambiental, é como esses. Ou seja, a existirem têm que ser tidos em conta. Ou então que se acabem com eles. Sim. Acontece é que se não tiveres em conta e depois der a barraca, a CNPD pode aplicar multas e coisas desse tipo e são agravadas por causa disso. Ok, mas ainda assim é muito, muito volátil. Mas pronto. Bem, estamos a chegar ao final do tempo. Estamos a chegar ao fim, exatamente. Quero só lembrar que um dos bundles do Humble Bundle que falámos a semana passada, o Cybersecurity 2021 by Pact, ainda está em curso, ainda vai estar por mais 10 dias após a publicação do episódio. Fixe. Notem só isto: o valor dos 24 livros, se vocês comprarem individualmente, aí, homem, é 600. Contas. Não, fui, estava lá escrito. É 561,62€. Se vocês comprarem no Humble Bundle, podem comprar o bundle inteiro por 14,84€, ok? E depois podem ir ao lado direito à coluna, onde diz Adjust Donation, e decidir qual é a percentagem disso que nos querem. Se atribui aos gajos que fazem contas e que vos avisam dos bons negócios. Exatamente. Vale a pena, tem livros sobre Kali, análise de forense, estratégias, testes de penetração, análise de malware, utilização de ferramentas de software livre para, nesta área, portanto vale bastante a pena. E resta então dizer-vos que este show é produzido por mim, o Constantino, pelo Tiago Carrum e pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Até para a semana!